I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet! Estamos no ar, meus queridos! Voltamos! Aliás, por que voltamos se nós nunca partimos, é verdade? Esse quem vos fala é Manuel Calaveira! E estão comigo esses dois encostos da minha vida, Brunão! Cara, eu vou falar uma coisa agora que é triste. Então eu queria que vocês não rissem, por favor. Teve uma época da minha vida que meu apelido era Gordo. Era? Não, não, e o pior é que quem me chamava de gordo eram meus amigos. Olha só. Mas o pior não é isso. O pior é que esse não foi o pior apelido que eu já tive. Qual foi o pior? Ah, não vou contar não, cara. Nem fudendo que eu conto, cara. Nem até fudendo. O final do cast você conta. É, e o contínuo Macunaíma da galera, Miote. Galera, vi o filme hoje, revi, depois de muitos anos, e preferia que não tivesse visto. Ih, mamilos. E olha só, meus caros internéticos, hoje temos dois convidados. Perosso. Fala, pessoal. Lá vem as piadinhas. Mistura de pera com caroço, é o Perosso. O rapaz que tava esperando há meses pela participação dele, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo, meu querido. E também, agora por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é mais importante, porque é uma moça, é uma dama que está aqui para embelezar o Jurassicast, que é um programa que só tem cueca e fica cheirando a pentelho o dia inteiro. Camila, seja bem-vinda ao Jurassicast. Goonies never say die. Olha só, vai matar a Camila hoje, cara. Camila, que é a nossa querida sócia, por assim dizer, também, né? Ué, mas tá com a gente desde o início. O primeiro e-mail que a gente recebeu foi teu. Pô, então quer dizer que só eu sou estrangeiro aqui do meio, é? É, você tá aqui por cotas, cara. Você tá aqui pelas cotas. A cota dos feios, é isso? É, as cotas dos três, aí a galera falou, tem que ter um esquisito aí, ah, vou chamar o Bruno. Meus advogados entraram em contato com vocês. Hoje nós trouxemos um filme que gerará controvérsias, porque afinal de contas, metade do nosso cast de hoje gostou, a outra metade não gostou e a outra metade se matou, por isso que não está aqui. Esse é o primeiro podcast que tem três metades, eu não sei se vocês perceberam. No exercício extremo de matemática, chegamos a três metades, vamos lá. Por que não? Hoje nós vamos falar de um grande filme da década de 80. Os Goonies. É um filme completíssimo, meus amigos. Lá você pode aprender a seduzir menores, você pode aprender como esculhambar o seu amigo esquisito, tudo que tem de bom, tudo que formou o caráter dessas pessoas que essa aqui vos falam hoje está lá em Goonies. Pior que é, né? Tá tudo lá, homofobia... É uma beleza! Quer saber mais? Não sai daí que o Jurassicast volta já! Eu sou um novo castigo! Eu sou de Tânia Mundo! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Ah, my favorite. Avião sem asa, fogueira sem braça, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, Jurassic podcast na escola. Oh, claro. Ah, voltamos. Olha aqui nós com a leitura de e-mails no nosso Reclames do Jaiminho. Não estamos aqui hoje sozinhos. Não, nós hoje temos um ilustre ouvinte do Jurassic Cast. Por favor, Minion, se apresente. Máfia Sonora. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. O Stalker Minion do Miote. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação dos podcasters Alexandre, o Nerdmaster, do site Paranerdia, o Carlos Tourinho, do site Pauta Livre News, Carlos Vivacqua, nosso querido Vivacqua, da Cidade Gamer, o Fábio Nani, que tem sobrenome de apresentador de programa infantil, do site Zumbi Talk e Zumbi Hunter. Poxa, queremos agradecer também o dublador Guilherme Brix, que deu lá o nosso atendimento. Deixa eu só interromper um pouquinho, que a gente precisa agradecer também, cara, o Léo Lopes. Sim. Porque se não fosse a ajuda do Léo Lopes, do Radiofobia, a gente não tinha conseguido falar com o Guilherme Briggs. Ele fez esse meio de campo e tal. Então, Léo Lopes, você não pôde mandar um depoimento, enfim. Mas a gente queria te agradecer bastante por ter feito esse meio de campo aí com o Guilherme, ter apresentado a gente pra ele. O que eu acho mais interessante da participação do Briggs no programa do Monjardim é porque o próprio Monjardim é fã do Briggs. Ele falou isso durante o programa inteiro, assim. A gente até cortou algumas partes onde ele falava mais. Vocês perceberam, ouvindo o programa, que ele é um fanzaço do Briggs, assim. Então, pra gente era muito importante que o depoimento do Guilherme Briggs estivesse presente no programa, pro próprio Mário Monjardim ficar mais feliz ainda, né, com toda essa homenagem. Então, obrigado, Guilherme Briggs, Teatro de Bonecos, e queria agradecer também o meio de campo que foi feito pelo grande, pelo maravilhoso, pelo tetinhas mais gordinhas da internet, nosso querido Léo Lopes, do Radiofobia. Sim, muito bem. Agradecendo também o Hugo Soares, do site Pauta Livre News, o Lucas Amuro, que agora o Lucas e Assumura agora tem nome... Nome artístico. Nome artístico. É o Lucas Amura, do também, do que é o podcasteiro, do www.radiofobia.com.br, e ele tá aí lançando o blog dele também, do Lucas Amura. www.lucasamura.com.br. E por último, mas não menos importante, o PH Santos, né, que é o famoso PH Santos, que era do Rapadura, e agora acho que ele já tá lá no Pauta Livre, né? Nós estávamos lá no Cidade Gamer, na verdade, fomos convidados, o Bruno, eu, o Miotti não pôde ir, porque afinal de contas ele é a escravizaura desse podcast, ele não pode estar nessas coisas, ele tem que sempre ficar lá editando o Jurassic Cast. Então estávamos lá, Bruno e eu, falando sobre as loucuras dos videogames, e foi uma participação maneiríssima. Queríamos agradecer imensamente lá o prefeito Vivacqua, o vice-prefeito Kodojo. Queríamos agradecer o Álvaro também, que é uma figuraça. Adoramos participar desse podcast. Então, se você quer lá escutar... você tem a obrigação de baixar o episódio 15, Proibidão, do Cidade Gamer. Lá estaremos nós dois, Brunão e eu, e o Calaveira, este que vos fala. E estaremos lá soltando toda a nossa fúria Jurassicastal. Porque, afinal de contas, a gente não faz o nosso podcast, mas a gente faz o podcast dos outros, né? A gente vai lá e anarquiza. Não, que isso, cara. Foi muito bom, foi muito maneiro. Adoramos fazer. E queremos, por favor, viu? Nos convidem para mais, porque adoramos gravar lá. Foi muito divertido, foi muito legal mesmo. A primeira promoção do Jurassic Cast aqui vai lá no DVD do Melbro! Que eu estou achando, né? A minha mãe de Ná já me preveu que, por questões fretais, um dos dois vai ganhar ou Máfia Sonora ou Vivacqua, porque mora em Brasília e eles vão poder ir pegar lá no CN. Não inventa, não. Que não vai ganhar, vai ganhar. Tô brincando. Que promoção é essa, Brunão? É a promoção onde nós estamos dando pra quem seguir o Jurassic Cast no Twitter. Nós estamos dando o quê, filho? Nós estamos dando um DVD inédito do Mel Brooks. De um filme. Aê, eu não vi, mas a minha filha número 7 viu. Isso, nós não vamos falar qual é o filme, pra vocês ficarem com esse gostinho. Mas no dia que a gente for sortear, que é na próxima quarta-feira, correto? Sim, isso. Corretíssimo. Isso, dia 24, às 21 horas, nós vamos fazer o sorteio e você vai ganhar esse DVD e aí, sim, na ocasião, a gente vai divulgar qual que é o filme. E para participar, Miotti, dessa promoção, como é que faz? Tem que seguir o Jurassic Cast e tuitar a frase que está no post. Eu sigo o @JurassicCast e quero ganhar o DVD do Mel Brooks e o endereço do Migrimi que tem aí. É importante que tenha esse endereço do Migrimi, que é por ele que a gente vai saber fazer o sorteio, tá? Luiz Max escreveu: parabéns por mais um maravilhoso cast. Vocês são uma ótima entrosada equipe. Eu estou no Japão e conheci vocês pelo Pauta Livre News. Olha só que beleza. Nosso querido Torinho, panda, cala a boca, miserável! Tem um filho de 17 anos que já virou fã de vocês. Seu nome é Nicolas. Beijunda, Nicolas. Por que favor, beijunda, mas... cara? Ele pediu pra mandar um abraço pro Nicolas. Mas eu falei, cara, eu já mandei um beijunda. Tu não, já, não, pô, mas você é agressivo, cara. Não, tu já manda um beijo abraço. Cara, manda um abraço pro Pelo amor Nicolas. De Deus, manda um abraço. O nosso fã que gostaria de ganhar um beijunda pediu um aí. Abraço, cara. Não, pô, mas tá ele vendo? É tipo o mestre dele. Aperte de mão. Tá bom, Nicolas, olha só. Então, um abraço e um beijunda. Por favor. Caros Jurassic Casters, parabéns pelo episódio, o teatro ficou excelente. Aliás, a ideia de começar o podcast pelo teatro encaixou perfeitamente para esse episódio. Sobre o meu interior, acho que vocês interpretaram mal minhas palavras. Não achei o episódio ruim, achei ruim a escolha do filme, que, conforme dito antes, acho que não merecia um programa. Estava esperando um Laranja Mecânica da vida. Concordo que é importante diversificar o programa na escolha dos filmes, como aconteceu, por exemplo, com Crepúsculo dos Deuses, que apesar de já ter ouvido falar, nunca tinha assistido, e que agradeço a vocês pela indicação. Hoje eu recomendo o filme a quem me pergunta. Mas diversificar não significa ter que diminuir o padrão de qualidade do filme, não do programa. Acho que o uso da palavra medíocre mexeu com o brilho da galera. Abaixo segue uma curiosidade sobre a atriz Linnea Quigley, a Lixo. A filha da mãe lançou um vídeo de ginástica com zumbis. Caraca! O Nina tá no post. Eu vou ver agora. Preciso falar. Não, peraí, eu preciso falar um negócio. Não, por favor, Bruno. Comente. Eu preciso falar um negócio. Isso é levar as últimas consequências da sua vida a sua única participação num filme, né, velho? Cara, aqui, velho. Olha só. Horror Workout. Caraca, tem um zumbi fazendo tipo flexão do lado dela. Puta que pariu, velho. Cara, é muito escroto. É muito escroto. O vídeo tá aí no post. É, é. E é, então, assista por sua conta e risco, cara. E ele termina o e-mail falando que a vitrine ficou sensacional, né? E foi o Miguel. Nosso querido Alexandre Nerdmaster Garcia, do Paranerdia. Saudações desmortas, senhores exploradores. Putz, foi igualzinho, velho. Vamos ver se consigo fazer um e-mail interessante o suficiente para ser lido. Não, chega dessa merda. Adorei o cast sobre o Retorno dos Mortos-Vivos, um dos mais importantes representantes do gênero terrir do cinema mundial. Diz a lenda que, inclusive, foi esse filme que criou o termo. É, sobre as piadas e lembranças que vocês tiveram sobre o filme, não tenho nada a recriminar. Mais um cast perfeito, etc, etc, etc. Lá pelos tantos, ele acha que seria... O bicho te deu uma trollada aqui, boa. É, não, deixa ele. Eu não vou nem ler. Vai ter volta, hein? Eu não vou nem ler, mas ele não, sabe. Lê, pode ler. No teatrinho, eu ri aos baldes com a juventude de vocês tentando sobreviver ao Holocausto Zumbi, mas eu duvido e bato o pau na mesa de acreditar que o Manuel Calaveira, obeso como é, e não adianta negar esse fato, conseguiria correr daquele jeito sem arfar como um nerd freak gordo que ele é. Olha isso. Não, eu achei legal. Isso, gente, olha só, internet, você tá escutando isso. Quem disse isso é um cara que se vestiu com uma espada samurai, com bota da Xuxa, entendeu? E com uma faca de uma faca de madeira pra participar do MRG. Eu só tô dizendo isso, tá? Eu acho melhor parar de ler o e-mail, então, né? Pois é. Não. E o cara fala igual o Amorim lá, né? É, Fala, Henrique Amorim. Enquanto a parte de loja de arma. Vai. Aí, como diz o PH Santos, tá só na metade. Bom, eu vou dar uma pulada aqui, mas rapidinho, só pra falar. Ele também achou que no nosso teatrinho, na parte da loja de armas, que a gente escolheu de forma errada os armamentos. Já que a gente tava com o Zumbi Hunter, né, com o Fábio, a gente tinha que pegar arma branca de concussão, né, martelo, porrete, viga de madeira, taco de beisebol, pé de cabra e tal. Mas enfim, na verdade, ô Nerdmaster, você que é um fantástico editor de podcast, você deveria ter pensado o seguinte, meu amigo. A gente queria era botar som de bala e de tiro, entendeu? Então... Não ia adiantar nada eu pegar um pé de cabra aqui, ia fazer o quê? Uma das frases que nós falamos pro Miotti, falou assim: Miotti, põe um som de uma 12 aí, porque a gente tem que botar um som de uma 12. Isso, pois é. Foi só uma retificação. Ele falou, ele duvidou que em Brasília tem loja de arma. Tem Eu lembrei aonde tem. Aqui tem loja. No início da. No final ou no início? Não, no início da Asa Norte, na 102, se eu não me engano, tem uma loja de armas lá. E na Asa Sul também tem. Nerdmaster, então quando você vier a Brasília, a gente te leva na loja. A gente vai te dar um tiro na bunda! Com direito à sonorização aqui. E você levando o tiro na bunda e você falando assim: ai, minha bunda. Ai. Como é que é, Bruno? Como é que é? Não atira na minha bunda. Aí é. Olá, amigos, tudo bem? Ouvi o último programa que foi bom, porém algo me incomodou. Eu pelo menos ouço muitos podcasts nos quais eu não tenho nada a acrescentar, mas estou aprendendo e mando recados apenas elogiando os programas. Porém, comentaram que é para mandar apenas e-mails com relevância. Eu entendi mal? Ou vocês não gostam dos elogios apenas pelo elogio? É o que eu disse, do que vocês comentam eu nada sei. Apenas pego as dicas dos filmes e me divirto um pouco. Então não devo mandar e-mail apenas elogiando ótimo trabalho? E ótimo mesmo. Sem mais, me desculpem se entendi mal. Abraços, até a próxima. Marcos, o gênio do mal, do internet discada, né? Marcos, você entendeu errado. Não manda mais e-mail não, tá? Beleza. Não, pô, que é isso? Não, que é isso? Marco, meu querido, realmente foi, não, verdade, não foi mal entendido. Na verdade, aqui aconteceu o seguinte: edição, o que que serve a edição? O Miotti é o mago da edição do Jurassic Cast, a gente fala isso toda vez, o Bruno também ajuda na edição, e eu não faço porra nenhuma, eu só vou na aba. Mas o que que acontece? Não deu pra colocar todo o recado. O que o Bruno quis dizer, pra mandar meio com relevância, é pra vocês participarem na questão de opiniões sobre os filmes, entendeu? Opiniões de filmes de pauta, tá entendendo? Coisa nesse sentido. Por quê? Porque a gente às vezes percebe pelo feedback dos ouvintes que as pessoas têm um certo acanhamento pra dizer o que acharam dos filmes, porque elas acham que nós três somos donos da verdade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, a gente não sabe de porra nenhuma. Nós somos três espectadores, nós não somos críticos de cinema. A gente critica dentro da nossa limitação. Quer mandar e-mail elogiando? Cara, manda, a gente adora, a gente não ama e-mail elogiando. Mas o que a gente tem vontade de receber também, além dos elogios, é conteúdo pra acrescentar no post, entendeu? Então, trazer um trailer de um outro filme. Olha só, essa atriz que vocês comentaram aí também tá no trailer do filme tal, mas ela não participa do filme. Olha só que interessante, entendeu? Não deixe de mandar seus e-mails elogiando, criticando, apesar que crítica a gente recebe muito pouca. Desculpa. Não, tô brincando, gente. Não deixe de mandar seus e-mails criticando, seus e-mails elogiando, críticas, mas construtivas. Não, uma crítica destrutiva também, não tem problema não. Você tá falando, a gente só não bota no ar, deleta, não tem problema. A gente, olha só, a gente. Eu tô falando. Eu falei de sacanagem, eu sabia que ia comentar. Gente, ai, meu Deus do céu. Alexandre Salles, de 19 anos, piloto privado de avião, nosso querido amigo, que já também é, já é habituê, né? Sou fã de filmes de gênero zumbi, já assisti muitos, porém, o A Volta dos Mortos-Vivos foi um dos últimos que deixei pra assistir, com receio que fosse galhofo bastante pra eu não gostar. Erro meu, achei esse filme de terror leve, com atuações genéricas, comicamente ótimo. Por incrível que pareça, mesmo com filmes de zumbis mais recentes, esse filme tá no meu top 5 de melhor filme de zumbi. Olha porra. Só. Porra! Alexandre, vamos conversar, Alexandre, eu preciso que te gosto, apresentar, hein? Os filmes, cara. E já que pediram, olha só, fica a dica de pauta. No começo ou final do episódio, vocês poderiam indicar filmes clássicos de um ou de vários gêneros, para que as pessoas possam conhecer e não perder tempo em assistir, como foi o meu caso, que fiquei meses evitando assistir esse filme que no final acabei gostando. Olha aí. É uma sugestão bacana, cara. Ótimo, de repente a gente consegue fazer. Né? De repente a gente não precisa fazer no final do programa, a gente pode fazer até nessa parte de recados do Jaiminho, né? Nos recados do Jaiminho. É. A gente pode fazer assim, uma sugestão do Miotti, uma do Calaveira e uma do Brunão. Olá, amigos. E digo amigos, pois assim que me sinto. Vocês são excelente companhia. Ando de bicicleta por aí e vocês estão comigo. Fiz maratonas dos podcasts e, cara, vocês são ótimos. Os podcasts são muito divertidos, a edição é sensacional, graças ao grande contínuo. E simplesmente amo que quando vocês falam de filmes antigos. Já coloquei na minha fila de filmes O Crepúsculo dos Deuses. Olha aí. Pois não tinha assistido ainda. Esse cinema precisa ser difundido entre essa garotada que curte podcast no Brasil. Um beijo grande, continue acompanhando seu excelente podcast, Angélica Hellish. Espero ter acertado o nome dela. Acertou, ela é a chefe do Cine Masmorra, que é um grande site, um grande blog de filmes. Cara, eu queria ter um décimo da cultura filmográfica que a Angélica tem, porque ela bota cada filme raro ali pra... comenta cada filme raro ali, cara, que eu fico besta. Coisas assim, do Arco da Onça, que eu nunca vi falar. E quando você escuta, você fala, caraca, que pô, isso deve ser maneiro. Amigos JurassicCasters, primeiro quero agradecer o convite para participar deste episódio, que particularmente teve tudo a ver comigo, é porque será, né? Parabéns à edição do teatrinho, meus pais adoraram, estou louco para saber o que acontecerá com o filho deles e seus coleguinhas nesta aventura. Puta merda, né? Eu acho que o autor do e-mail aqui, ele devia fazer pauta pra sessão da tarde, né? Contem comigo para os próximos episódios, se quiserem sobreviver, afinal eu sou o Zumbi Hunter! Um grande abraço do Zumbi Talk e estamos aguardando vocês na nossa Safe House. Fábio Nani, que é o Fábio Hunter que participou do episódio dos Miolhos no Jurassic Cast. Ô, Fábio. Fábio, um beijão, querido. Obrigado. Vamos deixar só um recado. Ô, Fábio, eu não queria te falar nada, não, cara, mas você foi mordido na hora que a gente saiu ali do. Da lata de arma. Você foi mordido, velho. Já é. Bela maneira de tirar um convidado, né, cara? Ah, chega nessa babaquice. Mafia Sonora, diz tchau. Tchau. Fica agora. Peraí. Agora não, ainda não. Tá... Ainda não, espera aí. Calma aí, calma. Tchau, vocês. Porra. Momento Inception do Jurassic Cast agora. Pessoal, o negócio é o seguinte. A gente tá gravando esse adendo aqui na leitura de e-mails. Hoje é dia 21, são 18h53. O Miotti ainda tá editando o programa que vai ser publicado agora, hoje, nessa segunda-feira. Esse programa que vocês estão ouvindo agora. Não tem como a gente não deixar de colocar esse e-mail que nós recebemos, de passar para vocês esse recado que foi passado pra gente, e a gente se sente na obrigação de que vocês também participem, que vocês também escutem. Afinal de contas, o programa foi feito com a ajuda de todos. Esse e-mail é do Mário Monjardim. Ele enviou pra gente e eu vou deixar agora com o Miotti. Vai lá, Miotti. O objetivo do artista é ver a sua arte assistida e aplaudida por quem a vê. Esse é o maior pagamento que ele pode receber. Quando comecei minha carreira como ator e dublador, e lá se vão mais de 60 anos, não tinha a menor ideia do que poderia acontecer. Até mesmo porque nunca tracei metas. Deixei que as coisas simplesmente fossem acontecendo. E os trabalhos vieram. Muitos não fizeram história, mas alguns deixaram sua marca e até hoje estão aí. Custei aceitar o meu trabalho com a importância que atribuem, até mesmo porque ele é feito de maneira solitária, entre quatro paredes. Só na metade do caminho é que eu me dei conta de que gostam do que fazemos, que nós temos público, que nos respeita e nos admira. Nessa caminhada, algumas homenagens tenho recebido, e todas me emocionaram. No entanto, devo confessar, meus caros, Leonardo, Calavera e Bruno, vocês se superaram e me fizeram chorar. E sabem por quê? Porque me transportaram para o início de minha carreira, quando através das histórias do Vovô Lucindo, personagem que eu criei na Rádio Espírito Santo, eu me comunicava com as crianças. E vocês que confessam que eram crianças quando assistiam os meus trabalhos, me transportaram para aquela época. Por isso eu chorei. E choro agora. Por essa razão, a homenagem que me prestam torna-se muito especial. Vou guardá-la nos meus arquivos e no meu coração. O meu agradecimento aos que prestaram seus depoimentos. Alexandre Nerdmaster, Fábio Hunter, Lucas Amura, Carlos Tourinho, Hugo Soares, PH Santos, Viváqua e o meu querido Guilherme Briggs. Muito obrigado pelo carinho, meus filhos. Permitam que eu os beije. Mário Monjardim. Esse é o recado que o Mário Monjardim passou pra gente. O que esse e-mail tá representando, eu pensei antes da gente fazer essa gravação, o que eu poderia dizer, o que eu poderia acrescentar, mas eu acho que a gente não tem mais nada a acrescentar, né, Melody? O filho dele me mandou um recado no Facebook ontem, falando assim: meu pai ficou muito feliz com a tamanha homenagem que fizeram para ele. Hoje saí para trabalhar e o vi escutando novamente a entrevista. Ele está escutando para ouvir todos que estão comentando, para não esquecer de agradecer um a um. Obrigado pelo que fizeram, pois realmente, além de ser filho, eu sou um fã dessa figuraça. Abraços e estenda meus comentários a todos envolvidos. Aconteceu na década de 80, bicho. Que década mais esculhambada foi aquela? Porque olha só, eu tava revendo Goonies, não é brincadeira não. Lá tem bullying à vontade, homofobia, tem xenofobia também, que é a galera que fica esculhambando o coitado do chinesinho lá, do coreano, lá do vietnamita, não sei. O melhor é que você não sabe de onde ele vem, né? É coreano, não, é, porque... é chinês, é vietnamita. Eles não falam, cara. Eles não falam. Na dublagem eles falam, tem uma hora lá que eles estão entrando numa caverna e falam assim: pessoal, peraí, se a gente continuar descer, a gente vai sair na China. Ai, mas pessoal. Ih, mas a minha tia mora lá um tempão que eu não vejo ela. Aquilo ali é obra da dublagem. Com certeza. Não sei, Camila. Com certeza. Você que assistiu em inglês e dublado, é ou não é? Eu assisti em inglês e assisti em português, mas eu não sei, eu acho que eu pulei essa cena. Não lembro. Olha, e adoro o filme, hein? Adoro o filme, hein? Adoro o filme, hein? Adoro o filme, mas. Adoro o filme! Aí eu quero logo pra parte da Mama Fratelli, logo. Ela é legal, quero logo. Ela só gosta das cenas de ação. A parte que é conversa, ela pula. Não, cara, é sério. O que, que aconteceu na década de 80? Porque assim, a década de 70, a gente sabe que é uma década de libertinagem. É, existia-se, assim, o livre pensamento, aquela coisa do movimento hippie, parará e parará. Mas, cara, a década de 80, ela entrou, assim, de uma maneira tão agressiva. Ela entrou de uma maneira tão raivosa. Porque, porra, não é brincadeira, não. Olha, pra mim, a minha frase favorita de todos os filmes que eu vi até hoje. Sai, bicha adotada. Bicha adotada? Eu vou falar pra você quem é bicha adotada, eu te mato. Cara, eu adorei. Eu adorei. Adorei, de verdade. O cara me vira pro irmão mais novo, né? Fala assim, o irmão vira e fala assim: ah, você quer. O irmão vai falar errado. Ele: é, você quer dizer isso aqui, não é? Eu sou a bicha adotada. Olha só, cara, que loucura. Cara, e era vale tudo, né? Era década de 80, valia tudo, cara. A gente tem clássicos aí de professor ficando com a aluna. Porra, no Goonies também, olha que maravilha. Uma menina que divide os irmãos. Olha que loucura. Não, é realmente, os anos 80, cara, tem filme maluco pra cacete, né, bicho? É sério, assim, por que você... Na opinião de vocês, meus caros, o que vocês acham que aconteceu na década de 80? A década de 80, todo mundo gostava dela. Todo mundo gostava. E hoje que critica. Hoje critica, não. Hoje as pessoas conseguem enxergar as loucuras que aquela época tinha, cara. Mas daqui a 10 anos vamos achar a loucura de 1990. Normal. Que controvérsia teve na década de 90? Então, a gente não acha agora, mas daqui a 10 anos, 20 anos vão achar. Na minha opinião... É, o pessoal era perturbado por causa da moda. Peguem aquelas roupas, aquelas cores, aquelas ombreiras, aquelas misturas, aqueles cortes. O pessoal era perturbado por causa da roupa que vestia, não tem outra explicação. pessoal fazia aqueles penteados do tipo out of bed, sair da cama agora, e aí bagunçava mais o cabelo do que já tava quando acordou. E saía na rua daquele jeito. Vocês já olharam os garotos, assim, juventude no meio da rua? É isso que eu tô dizendo. Era o que eu ia dizer agora também. Vocês já viram como é que estão os cabelos hoje em dia? É tudo pra cima de novo, cara. Criança é um saco. Trazendo agora um pouco mais pros Goonies, tu vê, bullying, o gordo chega todo empolgado pra contar uma novidade. Aí chega o mais fila da puta de todos e fala assim... Ô, pessoal, me deixa entrar! Otário à vista. É o gordo. Sou eu. Eu acabei de ver a coisa mais doida de toda a minha vida. Primeiro vai ter que dançar a lambada. Corta essa. Dança. Corta essa. Dança. Corta essa, bocão. Corta essa. Cara, o gordinho pega a camisa e fica balançando aquela barriguinha meio adiposa assim. Aí os caras mordem e abrem a porta. E o filme continua na maior tranquilidade. Você viveu nos anos 80, bicho? Cara, eu vivi. Eu tenho, sei lá, acho que eu tenho trauma dessa época. Você não foi sacaneado assim na escola? Nunca? Cara, você falou no início que o teu apelido era gordo. O meu era gordo também. Ah, então, bicho. Que criança, porra, cara, que não assistiu Goonies. E que não tinha então, um amigo gordo pra ficar chamando de gordo. Pois é, cara. Nos anos 80, tinha na televisão brasileira o personagem mais escroto que já fizeram do mundo, cara. Já se falou em outros podcasts por aí, mas eu preciso repetir porque é verdade. Cara, não existe personagem mais escroto do que o Fofão, bicho. Caralho, que porra é o Fofão, cara? O bicho tem as duas bolas do saco na cara. A mão peluda de punheta. Aquele cabelo, puta, uma roupa de Chuck. Que bicho ele era mesmo? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe, que desgraça era aquela? Era um porco que alienígena do espaço, velho. Com as bolas na cara. Puta que pariu, velho. Quem foi o escroto que desenhou o Fofão, cara? Criança é um saco. Quando eu tinha a idade dos protagonistas, ele era pra mim o filme mais fera de todos os tempos, cara. Por quê? Porque eu queria ser um Goonie, cara. Eu queria, porra, participar daquilo ali que os moleques estavam participando. E aí, cara, entra aquela maldita regra dos 15 anos. Que o Jovem Nerd propagou aí, e é a mais pura verdade, que são raros os filmes que você pode ver depois dos seus 15 anos. Você não pode rever um filme que você viu antes dos seus 15 anos, porque você vai se decepcionar. Ele tem razão, bicho, porque é isso mesmo, cara. Eu fui assistir os Goonies novamente e não colou, bicho. Não passou, cara, não passou. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que o filme é ruim, porque não é ruim. A gente já gravou um outro programa que não foi ao ar porque o filme era ruim demais. Vai ao ar, vai ao ar. Não, e era daqueles filmes que a gente achava que era foda pra caralho. Vamos fazer, vai ser foda, pô. Cara, que decepção. Então, assim, eu não me decepcionei com os Goonies tanto quanto eu me decepcionei com esse outro. Até porque ficou a minha memória afetiva de quando eu era criança. Mas hoje, cara, o filme não colou. Então, se você tem mais de 20 anos, cara, eu acho difícil você gostar desse filme. Tem dois pontos pra eu defender que eu gosto. Tem o ponto que, realmente, quando a gente se vê quando é pequeno e se coloca no lugar dos protagonistas, nossa, eles estão vivendo uma aventura. Eles não estão presos dentro de casa vendo Cyndi Lauper na TV. Uau, a gente saiu de casa e a gente passou por chuva e por perigo e por ladrões e por defuntos. E a gente andou uma trilha perigosa, cheia de coisas. A gente tinha que tocar piano em ossos, andar por baixo do poço e tal. Tem essa parte que é a emoção, aquela aventura que a gente assiste quando pequeno e se coloca no lugar deles. Aí é maneiro, foi o que eu falei que é maneiro do filme. E tem a parte agora que a gente pode se emocionar quando adulto também. Que são Qual? Os filhos preocupados em achar uma maneira de pagar a hipoteca da casa pra não ter que perder o lar. Tipo, o Mickey fala, puxa, e se eu conseguir o tesouro do Willy Caolho, eu posso ajudar meu pai e ele vai poder dormir de noite, ao invés de ficar pensando como fazer pra salvar nossa casa. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui importante. Assim, até pra ver se isso é verossímil ou não. Vamos lá. Miotti, me explica o que é uma hipoteca. Não sei. Eu sempre quis saber. Eu jogava banco imobiliário, aparecia hipoteca, não sei o quê. Nunca soube que tinha que pagar. Ele só sabia que tinha que pagar. Só sabia que tinha que pagar. Se o Miotti, que tem 200 anos, não sabe o que é uma hipoteca, você acha que aqueles moleque iam saber que porra é hipoteca? Não, peraí. Eles escutavam o pai falando, tem que pagar a hipoteca, e não conseguiu pagar. Então eles tinham que dar um jeito de ajudar o pai. Cara, pra mim, se me falasse na época, ah, tem que pagar a hipoteca, eu ia achar que era o nome de alguma puta, alguma coisa assim. Olha só, tá vendo? Olha aí, ó, os anos 80, olha aí, ó. Olha aí, ó. Criança é um saco. A perda da inocência infantil. Teve uma parte lá no final em que o principal, que é o Sean Austin, né, que era o Mickey, ele chora perto do Willy Caolho. Ele tá lá chorando pro esqueleto e que não sei o que. Fica aquela cena um tanto quanto, né, meio piegas e tal. Mas revendo hoje em dia, eu percebi uma coisa. Aquilo ali, pra mim, representou o quê? A perda da inocência. 4 crianças, um adulto e uma vagaranha, né? Estragando o filme pra você que nunca viu. Aquela menina é uma vagaranha. Aí eles vão na última aventura deles, que é aquela coisa de última experiência de infantil. Cara, eu sendo sincero, como foi colocado ali, inclusive, é aquela ideia de criança que sempre tem aquela aventura, né? Olha para aquilo, pega a criança, por exemplo, lá, olha uma pedra e imagina que lá é um carro e faz o diabo com aquilo. Então é aquela coisa, eles queriam correr uma aventura desse tipo e foi, entre aspas, a chance deles ali, né? Só que realmente é aquela coisinha bem clichê que foi colocado, né? O gordo lá, que é sempre sacaneado por todo mundo. Tinha lá o pegadorzinho no meio deles lá, né? Que queria cantar todo mundo. Tinha o irmão mais velho chato no meio. Aí tinha a amiga bonita, que tava sempre no meio. E tinha outra lá que, por milagre, não era gorda, né? Amiga feia, que tem sempre que tá junto da amiga bonita. Toda amiga bonita tem uma amiga feia. Qualquer coisa que, que a outra fazia, ela queria saber como é que era, né? Isso. Mas realmente é aquela coisa. Hoje em dia, se o pessoal pegar pra assistir esse filme, não vai achar lá aquelas coisas. Eu garanto que muita gente, quando mais novo assistiu aí, terminou de ver o filme e já saiu correndo atrás pra querer fazer alguma coisa parecida, né? Se meter num bueiro, assim, na cidade, né? Aí, isso, olha que coisa saudável. Olha que coisa saudável. Olha que coisa saudável, né? Eu acho que esse, na verdade, é o grande mérito do filme. É dar às crianças a sensação de que elas podem viver uma aventura como essa. Quando eu assisti, quando era moleque, realmente, assim, eu acreditava que podia acontecer comigo. Assim, eu sabia que não ia acontecer, porque, pô, não desse jeito, né? Mas, assim, que de repente eu podia estar com alguns colegas um dia e a gente ia fazer alguma coisa e de repente se envolver numa aventura como essa. É o escapismo, né? Aquele negócio de você fugir da sua realidade para uma realidade que não é sua e que é completamente fantasiosa. E esse eu acho que é o grande mérito do filme, mas ele só funciona se você assistir ele quando você ainda é criança ou pré-adolescente. Eu acho que a cada dia que passa, você tem que assistir ele mais criança ainda. Cara, hoje com 10 a 12 anos tem criança aí que olha, tá, pô... 10 a 12 anos tem criança que é pai. É, exatamente, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Bota uma criança de 10 anos pra ver esse filme, elas vão perguntar quando é que chega os peitinhos. Agora, essa é uma coisa que quase não faz esse filme ser anos 80, porque faltou peitinho, cara. Não faltou, não. A vagaranha, tem uma hora que ela tá molhada, cara, que a blusa dela... Não, deixa ela. A Camila tá aqui, eu tenho que me controlar, hoje eu tenho que me controlar. Camila tá aqui, eu vou respeitar ela. Não, mas tem uma parte lá que nem ele não é todo assim também, não. Não é não. Porra, não, que não. Ele não é. Ele não é nada inocente o filme. O filme não é nada inocente. Não, nem um pouco. Não, ele não é inocente porque a década de 80 não é inocente. Isso! Por isso que ele não é inocente. A década de 80 é cínica. Criança é um saco. O que é aquela estátua com aquele piruzinho? Isso. Eu acho que é como se fosse a miniatura de Davi, né? Aí o cara vira assim. Cuidado com a estátua que a minha mãe prefere. É a preferida da minha estátua da minha mãe, beleza. Até então você só vê só uma estátua no filme inteiro, né? Aí o gordo vai, que é o gordo, sempre o gordo, né? O bully. É, o gordo só faz gordice, né? Só faz gordice, só faz tetice. Aí ele vai, bum, derruba a estátua. Qual a parte da estátua que quebra? Piruzinho. Aí chega o dublador e fala assim... Ai, meu Deus! A parte preferida da minha mãe! Cara! Cara, que porra! Foi mal traduzido. Porque ele diz, that's my mother's favorite piece. Na verdade, piece é piece of art, que é peça de arte, não? Mas quem tava dublando era o Celton Mello, né? O Celton Mello, ele tava com raiva no dia que ele foi dublar o Goonies. Ou dos dias. Ele devia ter seus 15, 16 anos. Cara, ele tava com ódio de estar trabalhando, ele não queria estar ali. Cara, porque ele fala as falas dele com tamanha raiva. Aquela parte da bicha adotada, velho, ele... É, não sei o que, né, sua bicha adotada. Cara, você vê, velho, o ódio, sim, na palavra dele. É impressionante. Eu vou te dizer que foi mal traduzido, não. Foi muito bem traduzido, porque ficou melhor ainda a piada, cara. Porque... E eles ainda botam, colam o pinto pra cima, cara, ao contrário. E aí ele fala assim... Ah, meu Deus, mas é uma dificuldade. De cabeça pra baixo. Ô, animal, se fosse assim, todo mundo ia fazer xixi na cara, né? Olha só, cara. Cara, é um ódio que ele tava. Não, e o aí chega... Olha a delinquência juvenil da época. Chega a mãe dos meninos, que é uma desajustada, porque larga aquele bando de fedelho em casa, tocando terror. Ela já chega pagando sapo geral... Ah, não sei o quê! Caraca, para de comer salgado! Paga falando com as pessoas que não são filho dela. Aí ela, beleza, né? Aí tem a empregada doméstica, que olha aí a xenofobia. A empregada doméstica, a Rosalita, não fala a nossa língua, olha só. Alguém aí sabe falar espanhol? Aí vem o Bocão, que é, né, o filho da puta. Aí vira e fala assim, eu sei falar espanhol. Mas então você traduz pra mim. Aí ela, beleza. Aí ela sai mostrando na casa o que ela tem que fazer. Aí ela vira e fala assim... Calças e camisas na segunda gaveta. É só jogar tudo nas caixas de papelão. Não precisa pôr na mala. Claro que você pode traduzir isso tudo. Ah, claro, senhora Walsh. Ah, isso é ótimo. Muito obrigada mesmo, é ótimo. La moda va nene en primer cajón. La coca y la rapidez va nene en segundo. La heroína en el de abajo. Siempre hay que separar las drogas. Na gaveta de cima você guarda a cocaína. E na gaveta de baixo você guarda a metanfetamina e o crack. Sempre separe as drogas. Atenção! Que você tem que dividir bem... A melhor parte dessa tradução, ela passa pelo sótão e fecha o sótão e fala assim: Rosalita, aqui fica o sótão. O Sr. Walsh não gosta que ninguém suba aqui. Nunca. É por isso que está sempre aqui. Suba arriba. Está lleno de los instrumentos de tortura sexual del Sr. Walsh. Lá em cima estão as máquinas de tortura sexual do Sr. Walsh. Se ele pegar você mexer nessa porra, você tá fudido. Ele vai te amarrar nesse armário e vai te deixar sem comer e beber por uma semana. Esse filme, se não me engano, foi um dos primeiros do Josh Brolin, que agora é um ator aí até bem requisitado por Hollywood. Na verdade, foi o primeiro dele. Foi o primeiro dele, olha só. Que é o Brand. É o Brand, é o irmão mais velho, o Rambet. O que divide a mulher com o irmão? Bem saudável. Como vocês são malvados, eles estavam cada um numa caverninha fazendo seu xixi, a guria chama um, o irmão mais velho manda o pequeno, ah, vai lá ver o que ela quer, e aí ela que é vagabunda... Ele vai e fala assim, vai lá ver o que ela quer. Ele não vira pra ele e fala, vai lá comer ela. Ele falou pra ela assim, vai lá ver o que ela quer. Aí a mulher vai e me abraça o cara. Depois ela vira e fala assim, olha, eu sabia que era você. Eu gostei, tá? Cara, se você pensa, não é ser vagaranha, é o quê? Criança é um saco. O Josh Brolin é um grande ator, né? Conseguiu perpetuar sua carreira bem aí. Ele tá bem requisitado em Hollywood, fez já grandes filmes. Um deles, que ele faz até um protagonista, é o Onde os Fracos Não Têm Vez, concorreu ao Oscar já. Então ele é um que tá aí na crista da onda. Criança é um saco. O Slot, que é o nosso querido, como é que é o nome do desgraçado mesmo? John Matuszak. Cara, o que que acontece com um ser humano pra ele acabar daquele jeito, né? Ele era jogador de futebol na época do Goonies e ele foi escalado porque ele era grandão, tinha 2 metros de tralala e tinha um físico forte. O cara morreu em 89, se não me falha a memória. 89, 38 anos. Mas ele ter morrido não é o principal. O principal é o que ele fez antes de morrer. O seu legado. O seu legado. O cara me virou um modelo gay erótico, cara. que diabo é isso? Não denigre a imagem do sujeito. O que aconteceu foi que a gente foi procurar a foto do cara. Pô, vamos ver quem é o Slot e tal, não sei o quê. Aí a gente deu um Google e aí apareceu uma foto do cara meio comprometedor. Duas fotos, na verdade. Ele tá com o bracinho levantado e tá com a toalha em cima da piromba. Olha que bonito. Está nu, dorso nu. O que que aconteceu, bicho? O cara morreu, parece que de insuficiência cardiovascular. Dizem que é proveniente aos esteroides que ele usava. Fez aí um trabalho ao estilo frota antes de falecer. E tomara que tenha morrido feliz, né? Porque se ele deve estar lá no céu até hoje. Puta merda, o que que eu fui fazer? Outro que também conseguiu um certo progresso de carreira foi o Sean Austin, que fez o Sam do Senhor dos Anéis, ele fez 24 Horas, ele é um cara também que consegue fazer seus trabalhos e tudo. O resto, cara... É um fracasso do caramba, né? Um fracasso só, né, velho? O resto deu a mão pra Garota de Rosa Choque e ficou nos anos 80. Isso, pois é. Cara, a Garota de Rosa Choque, né? Olha, a gente precisa falar disso um dia. Por favor, não me chame, cara. Cara, vai ser o Jurassic Trash, do mesmo jeito. Isso, Jurassic Trash. Criança é um saco. Alguns se deram bem, o Jonathan Ke Kwan, que era o Data, que era o Dado. Esse deu bem o quê? Ele não chegou a se dar bem, mas pelo menos ele não chegou a fazer foto erótica gay. Né? Eu acho que o parâmetro de comparação tem que ser aí. Sacou? Quem fez e quem não fez. Quem fez e quem não fez está no lucro. Eu acho, sei lá, não sei. Outro ator que se deu até bem, assim, hoje anda meio deixado de lado e esquecido, até porque nunca foi um grande ator, venhamos e convenhamos, é o Corey Haim, que faz o Bocão. Corey Feldman. Corey Haim é o que morreu. Fez vários filmes de década de 80, fez Lost Boys, fez Conta Comigo, que é um filmaço. Gremlins? Fez Gremlins? Olha só. Fez Gremlins, é. Sim, ele conseguiu ainda alguma coisa. Agora, o grande ator deste filme... É um cara que só fez este filme na vida. Estamos falando de Jeff Cohen, o gordo, cara. Ele teve uma carreira meteórica. Ele fez os Goonies e ele se aposentou. Ganhou dinheiro, né? Ele é impressionante, bicho, porque ele é o melhor do filme. Seja ele dublado ou legendado, ele é o melhor do filme. E ele, cara, só fez os Goonies. Ele fez uma ou outra dublagem, um outro papelzinho na televisão aí qualquer, uma ponta ali, uma ponta aqui. Em 1991, o último trabalho desistiu. Ele só fez séries e TV depois, né, se for olhar, né? O melhor ator do filme desistiu. Porque de repente ele não era ator, né? De repente era ele atuando ali. Era ele falando, simplesmente, né? Ele não atuava. Aí se botasse ele em outro filme, ia ser o mesmo gordo. Criança é um saco. O casting de atores que fez a dublagem, que merecem aqui os nossos agradecimentos, eles foram muito bem. O Oberdan Jr., que era o Mike... O Celton Mello, que tava revoltadíssimo fazendo o Brand. Peterson Adriano fazendo o Gordo, que, cara, tava excelente. Só pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ele também fazia a primeira voz do Bart Simpson, cara. É, aquela ficou mais famosa, né? Isso, exatamente. Da primeira quarta, se eu não me engano. Da primeira quarta, é. Ele era garoto, eu lembro ele no Faustão, cara. Ele era garotinho, sabe? Ele era garoto mesmo. Danton Mello, que tava um pouco menos revoltado. Cara, a Marisa Leal tava ótima, que é a dubladora da Indy. Cara, ela tava excelente nesse filme, porque ela dá cada grito, que é uma coisa engraçadíssima. E na hora que começa a chegar os morcegos, aí ela simplesmente vira e fala assim... Ah, não sei o que... que é isso? Aí começa a vir os morcegos e ela... Cara, é perfeito. Criança é um saco. Aí teve a Miriam Fisher, que era o Steph. O Manolo Rey, que era o Dado, Nelly Amaral, a Mama Fratelli, que também foi muito bem, Júlio César, Jake Fratelli e os demais que são os coadjuvantes da história. Mas, cara, é uma dublagem memorável. Inclusive, uma grande reclamação do pessoal que tem amor pelo filme mesmo e tal, adora o filme, dessa reclamação, porque nem a versão em DVD, se eu não me engano, né, a versão em DVD eu não tenho certeza. Não tem português. Não tem, né? E a do Blu-ray também não veio, com a dublagem clássica, que é aquela oitentista mesmo, né? Pois é, Warner, feio pra você, viu? Feio. Descurtir. Não sou fã de filme dublado, é uma coisa que eu não gosto, é... A maioria dos meus filmes aqui, eu vejo tudo legendado. Só que, realmente, essa dublagem do Goonies, eu acho que foi o que deixou ele mais interessante, assim. Eu creio que se eu assistir o Goonies agora legendado, eu não vou me divertir, não vou rir de certas piadas aí a metade do que eu vi com ele dublado agora. É aquela coisa, Perusso. Tem filmes que são bons dublados e tem filmes que não são. Tem, é. Goonies é um dos filmes que são muito bem dublados. Ele teve uma direção de dublagem muito boa. Os atores, o elenco que dublou era muito legal. Não, excelente, cara, excelente. Eles mandaram muito bem mesmo, né? E eu acho que o Peter Sadriano, pra mim, no Gordo, cara, ele rouba a cena total, cara. Toda vez que ele aparece, que ele tá falando alguma coisa, pra mim o Gordo tem aquela voz, cara. Se eu ouço no inglês, eu não... Sabe quando dá um tilt na cabeça, assim, o negócio não... Não pega, sabe? O que tá estranho isso, sabe? Pra mim, o Gordo, ele nasceu com aquela voz do Bart Simpson. Ele fica preso no frigorífico que os Goonies, muito dos sem vergonha, caem o defunto em cima dos Goonies e empurram o defunto pra dentro de novo do frigorífico. E quem que fica dentro do frigorífico? O Gordo. Foda-se o Gordo, nem espera o Gordo. Toca, bora, cadê o Gordo? Foda-se o Gordo, vambora. E deixa o Gordo pra trás. Aí fica ele no frigorífico assim. Jack, eu tô preso com o defunto. Ele tá aqui. Vai pra lá. Fica aí. Ah, gente, eu tô preso aqui. Cai-me. Socorro, é verdade. Ele quer me beijar. Querendo me beijar! Socorro! Cara, é muito boa! É muito boa! A parte que ele tá chorando, cara, é muito boa! Garoto, eu quero que você conte tudinho pra gente! Tudinho! Tudinho! Tá bom, tudinho, eu falo! Na terceira série eu colei na prova de história. E na quarta série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na quinta série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no cachorro. Não, a parte do vômito, cara, que ele conta. Mas a pior coisa que eu já fiz, eu trouxe um vômito de mentira de casa e eu entrei no cinema e escondi um vômito no casaco. Subi para o balcão e aí eu comecei a fazer barulhos desse jeito. E aí então eu joguei o vômito lá de cima em todo mundo lá de baixo. E aí então foi horrível. Todo mundo começou a enjoar e a vomitar uns nos outros. E eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. A melhor cena do filme é essa, contando as merdas que ele vê. Não, e eles ficam escutando, pior é isso, né? É. Não, um deles, que é o cara que fez até o meio erótico depois, que é aquele cara com a cara toda furada, ele fica amarradão escutando, ele fica assim, gostei do menino. Ele se amarra, cara. Agora, aquele ator, né, bicho? O bicho tem cara de areia mijada, né? Coitado. E, cara, ele é muito estranho, ele tem uma cara de peneira. Né? É cara ele de areia mijada. Já mijou na areia, bicho? Já. Mija na areia pra tu ver. Fica igual, cara. Cara, eu lembro daquele homem, eu toda vez que eu vejo ele em algum filme, sempre lembro dele, daquele Orquídea Selvagem. Que era um filme meio semi-erótico que passava no SBT, cara. Toda vez, bicho, eu vi esse filme acho que é 30 anos, 50 anos. E até hoje, toda vez que eu vejo aquele cara, eu falei, putz, aquele cara do Orquídea Selvagem aí. Haja punheta, hein, velho. Haja punheta, hein, cara. Cara, mas é aquela coisa, né, bicho? É fazer o quê? A gente faz essas associações e ninguém entende porra nenhuma, né? Eu te entendo muito bem, cara. É Robert Davi o nome dele. Robert Davi? Robert Davi, não. Olha lá. Dave, animal. Dave não é assim que escreve, não. É Davi. Olha bem. Tá bom. A mãe não dele é, vai dar o nome dele de Robert Davi. Davi. É Davi. É Davi. Ué. Vamos ligar pra ele e perguntar como é o nome dele. Davi. Ora, pô, Dave é a gente escreve de outro jeito, não é assim? Cara. Dave é D-A-V-E, porra. Isso aqui é D-A-V-I. Ué. Cara, e aí é Davi, vai, claro, óbvio. Vai ficar Davi que eu edito essa porra, vai ficar até o Davi. Não vou botar essa cara nenhuma. Ora, porra. Ora. Ah, esse é Davi, pronto. Vai ser Davi, pronto, é isso aí. Na dúvida, Davi. É, ele mesmo. Cara, o meu problema com a música dos Goonies é que eu sempre acho que é Girls Just Wanna Have Fun e nunca é. Cara, porque é igual, velho. É o mesmo... Aí, é Girls Just Wanna Have Fun, né? E o Goonies, a Good Enough é... Good enough for you is good enough. É a mesma coisa, cara. Sabe o que é pior? Vocês vão ficar com raiva de mim agora. Mas eu não sabia que essa música era do Goonies. Porra, o nome da música é Goonies Are Good Enough. Eu não consigo entender o que a Cyndi Lauper canta. A voz dela parece uma galinha cantando, né, cara? É, meu inglês não é assim, cara, para eu entender que ela no meio daquela... que ela falava Goonies, sei lá. Goonies Just Wanna Have Fun. Goonies Just Wanna Have Fun, isso. Caraca, ótimo, excelente. E o problema do Orange é essa também, que toda vez que eu escuto a porra da música, eu fico com ela na cabeça e fico, e fico, e fico, e fico. E aí eu me mutilo, pra ver se eu esqueço a música, né? Eu começo a me mutilar. Cara, mas é uma trilha sonora, né, que serviu pra o filme não ficar mudo. Cara, o que é o cabelo da Cyndi Lauper, velho? Alguém me explica? Cara, é a definição pra ninho de mafagafo. Isso. Pega ninho de mafagafo, é o cabelo da Cyndi Lauper. Nada pior do jeito que ela dança, né? É a dança da galinha azul, cara, que ela faz. Como é que é isso, velho? Cara, é a dança da galinha, não lembra não, do Quinó, do Caldo Mágico? Aí vinha a galinha dançando, não lembra disso? Puta que pariu. No fundo do baú. Ela quer falar que ela dança igual a galinha azul. Anos 80, cara, anos 80. E faz isso com as pessoas. Criança é um saco. Eu conheço uma pessoa que é a Mama Fratelli. A amiga da minha sogra é a cara da Mama Fratelli. E toda vez que eu lembro da Mama Fratelli, eu lembro daquela velha do Jogue, por favor, jogue a mamãe do trem. Que não, é a mesma. Que é a mesma. Você sabe. Hello. Não, calma, porra. Aí o que que eu falo? Eu viro pra minha mulher e falo assim: Márcio, onde é que tá a tua mãe? Minha mãe foi nem c. Aí eu falei: ah, não, joga a mamãe do trem? Eu falo assim, cara. Peraí. Não, você tá de sacanagem que o nome da véia é c. Uma mulher que se chama c. Tem a cara da Mama Fratelli, bicho. Puta que pariu. Caraca, 2012 tá aí, velho. Criança é um saco. A Mama Fratelli no Goonies eu acho ela meio, assim, meio fraca. Mas no Joga a Mamãe do Trem, cara, ela tá excelente. Ela tá diabólica. Ela tá diabólica. Nós só servimos língua. Nós só servimos língua! Vocês querem língua? Não! Não! E na hora que ela bota aquela copo de copo sujo lá? Água! Muito obrigado! Obrigado. Eu já falei obrigado, senhora. Chama isso aqui de água? É molhada, não é? A mulher pegou água da privada, né, cara? Puta, cara, ela pegou água da, sei lá, pegou água do banho e botou lá no copo. Do banho do slot, né, cara? O nome dela, da atriz, é Anne Ramsay. Morreu em 88, vítima da feiura dela. Tô vendo aqui. Ela se olhou no espelho e pô! Mesmo o princípio do Bart Feldman. Olhou no espelho, ah, morreu. Morreu do achar, sei lá, que porra. Não, e bom foi quem escreveu o negócio do IMDB, porque botou assim: ela morreu em 87 e continuou trabalhando mesmo depois de sua morte. Olha que coisa legal, cara. Que isso, velho? Caraca. O que é aquela delegacia, bicho? Delegacia de um guarda só. Cara, a delegacia por fora, você olha, é uma delegacia, um prédio pequeno, né? Sei lá, né? No máximo, não tem nem um quarteirão de prédio. Dentro é Alcatraz, bicho. 500 celas, o cara, pô... Cara, é a torre encantada do Caverna do Dragão, né? Por fora ela é pequenininha, por dentro é gigantesco. Isso, exatamente. Exatamente. O que é a fuga dos Fratelli, cara? Parece filme dos Trapalhões, cara. Aquela explosão foi ridícula, aquele fogo, né? Convenhamos, né? A porrada que o irmão Fratelli dá no policial, cara, é aquela coisa mais Star Trek... série clássica. Ele levanta a mão, ele não dá um murro. Ele, tipo, faz assim um... aí o guarda... aí morre. Cara, ele desmaia, o guarda desmaia só porque o bicho levantou a mão pra cima. É muito, muito estranho. Não, e aí ele foge da cadeia, né? Não, foge da cadeia numa cena trapalhões total, né, cara? Porque o que são aqueles guardas que saem e veem um fogo? Cara, não tinha um guarda pra tirar a arma do coldre e dar um tiro num pneu, sei lá, qualquer coisa? A questão não é nem essa. Você ficaria com medo de um foguinho que bateria no teu joelho? Tu não consegue pular o fogo? Cara, é tipo assim, os guardas é como se fosse uma espécie de vampiros, entendeu? O cara fez um negócio lá, o cerco de fogo, aí os caras, meu Deus, não podemos atravessar! Isso. Não podemos atravessar! Cara, eu, velho, eu pulava aquilo ali num pulo só, velho. Eu nem pulava, eu ia assim andando mesmo, na mora, eu não tava nem aí. Não ia pegar fogo mesmo? Cara, não, é ridículo. Não, e detalhe, que o cara dá uma porrada no policial e sai da delegacia tranquilo, né? Beleza, quer dizer, não tem guarda na porta. Não tem alarme. Ele não passou por nenhum guarda. Não tem alarme. Não tem cerca na delegacia na frente. Não tem cerca. Não, e o melhor de tudo, é quando os policiais saem de dentro vestindo casaco. Eles não podem, ir atrás do cara com frio. Eles não podem ir atrás do bandido com frio. Eles... O bandido escapou, vamos atrás dele. Não, os nossos casacos, só assim, os nossos casacos. Sai com todos os casaquinhos, cara. É a coisa mais ridícula. Criança é um saco. Esse filme tem uns erros de continuidade bizarro. Tem uma hora que o Slot tá saindo da água, ele tá com aquela máscara, porque aquilo ali era uma máscara meio mecatrônica, né? Aquilo ali era uma coisa meio né, robótica. Cara, tem uma hora que ele sai com um negócio enrugadão da cara, que, velho, ele não vira o Slot, ele vira, ele parece um prepúcio. Cara, ele parece um prepúcio com cabelo em cima. E, repare, é bem quando ele sai da água assim. Cara, é muito feio aquela maquiagem. Quando eu olhei, eu fiquei olhando assim. É bem rugado mesmo, entendeu? Eu falei, cara, é um prepúcio, olha só. Criança é um saco. Eles conseguem sair da caverna. Os policiais acham eles, as famílias acham eles e tudo, né? No final do filme. E aí vem a imprensa local e pergunta, o que aconteceu? Camila Dias, minha querida, qual é a primeira frase que o Dado fala? Não lembro. Não, o que ele diz? Pois eu vou te perguntar, aí eu vou te fazer uma outra pergunta, na verdade para todos vocês. Em que momento do filme vocês viram um polvo gigante? Caraca! Putz grila, é isso, cara, é isso mesmo, véio. Foi editado, cara, o filme? Foi cortado? Tinha uma cena no filme, logo depois que eles caíram lá e encontram o navio, vinha um polvo gigante e pegava eles pelo pé e não sei o que. Só que a cena ficou muito tosca. É claro, fazer filme com R$58 de orçamento, eu já falei que não dá certo, cara. Cara, uma cena pra ficar tosco o suficiente pra não entrar na versão final do Goonies, meu amigo. É porque tava tosco mesmo, né? Então, tinha uma cena com um polvo gigante que pegava eles e eu não me lembro como é que resolvia. Eu acho que eles botavam dinamite na boca do polvo, alguma coisa assim, bem light. Ou então o Slot dava porrada no... Eu não sei o que acontecia, eu não me lembro exatamente. Mas tinha essa cena, foi cortada. Só que foi cortada... E esqueceram de avisar o ator que ele não podia falar no final. A primeira resposta dele ao repórter. E aí, o que aconteceu? Ah, enfrentamos um polvo gigante. E isso tá na versão final do filme, cara. Ah, eu pensei que ele tivesse falado isso pra tirar onda com os jornalistas. Eu também achei isso naquela hora. É. Se o Gordo tivesse falado essa questão do polvo, eu acho que ele teria aquela questão, porque o Gordo sempre adora inventar coisa, aumentar, né? Exato. Se fosse o Gordo, até passava. Quem foi o editor que editou esse filme, cara? Pelo amor de Deus, cara, como é que o bicho deixa essa frase? Aí ele pensou assim, ah não, um dia vão falar, ah, eles estão de sacanagem. Criança é um saco. É engraçado que as famílias dos Goonies é aquela família do Carrossel, né? Porque assim, lembra quando fala Carrossel? E que os filhos eram a cópia dos pais? Você lembra? Vocês lembram? Lembro. É, é tipo assim, a Valéria era como, né? Era uma menininha de cabelo comprido que usava óculos. A mãe era como? De cabelo comprido que usava óculos e rabo de cavalo. Cara, era tipo assim, bizarro. O Jaime Palinho era um gordo, o pai era gordo. Cara, era muito estranho. Um moleque andava sujo, a mãe andava suja. Cara, era muito estranho. E aí vem a família dos Goonies, né? Aí vem a família do gordo, como é que é? Gorda. Todo mundo gordo. A mãe é uma desgraçada super compensadora que fica tocando... Que traz uma pizza do Domino's pro moleque Domino's comer, cara. Traz Domino pro moleque. Não, meu filho, toma aí, toma aí, come aí, come aí. Mamãe não te ama, mamãe nunca te abraçou, mas compensa aí com comida. O pai do moleque do japonês é um loser, mais loser do que o moleque, né? Porque inventa umas coisas que com o cinto lá com a câmera, né? Pois é, uma, tipo assim, não cinto, né, velho? Aquilo é uma prótese pra coluna quebrada. Aí o cara vai e me tira aquele negócio que também não funciona. Aí vem a família dos irmãos que dividem mulher, que é na boa. Termina o filme, a mulher vira pro cara e falou, ó... Mick, olha, você é um garoto legal, quer dizer, um rapaz. E se você continuar a beijar as garotas assim, as partes que não funcionam tão bem vão ficar que nem as que funcionam. O irmão tá atrás dele, tranquilo, isso aí. Cara, se fosse meu irmão, velho, eu tinha dado muqueta. Eu tinha dado o pé do ouvido, filha da puta, você fica beijando minha mulher? Não, o cara troca a mulher aí, gostou? Pô, durinha, né? Durinha, né? Pois é. Cara, assim, tranquilo. É o típico corno manso. É, não, tranquilo, cara. Não. Cara, aquela parte, quando aquela mãe desgraçada, aquela mãe, como é que é? Aquela mãe sem noção nenhuma daqueles meninos lá, vira e manda quem... correr atrás do moleque, o filho mais velho, porque a filha da puta não vai se dar o luxo de sair de casa, né? Brandy, não volte pra casa sem seu irmão, eu vou cometer o Hare Krishna! Ah, meu Deus, é Arakiri, mamãe! Foi exatamente o que eu disse! É uma família dislexa, você já percebeu? Porque o moleque baixinho, o Sean Austin, fala só errado, a mãe fala errado, o mais velho é um depravado, o pai é um boçal. Cara, que porra de família é essa, né, velho? Não, pois é. E aí é a cena mais inverossímil de todas. A Rosalita, quando ela acha as pedras na bolinha de gude do moleque. Qual é o empregado fiel que foi contratado no dia anterior pra ajudar lá com a mudança, pra limpar a casa, pra não sei o quê. Imigrante ilegal que iria encontrar pedras preciosas e dizer: não, tá aqui, ó, tá aqui. Pô, pelo amor de Deus, cara. A mulher ia enfiar no bolso e ia-se embora, cara. Pelo amor de Deus, foda-se a hipoteca dessa casa, meu irmão. Fiquei rica. Fiquei rica. Só fazer um adendo aqui. Sabe por que a cena do povo foi retirada? Porque eles conseguiram vencer o povo fazendo ele escutar Cyndi Lauper. Acabei de ver aqui, vocês estavam falando aí, eu fui ver a cena, porque ela é rapidinha, tem 1 minuto e 19. Ele pega o toca-fita, liga, naquele toca-fita que puta merda, né, parece uma vitrola, ele liga, bota na boca do povo e o povo sai dançando. Eu tô falando, cara, roteirista bêbado e R$58 de orçamento, cara, é isso, bicho. Cena favorita. Eu acho que é o slot com, descendo da vela do navio. Com, cara, essa cena é ótima. Nossa. Com o Chuck. E daí ele abre a camisa assim e tal, a camisa do Superman. E ele tá realmente. Ele chegou ali pra tentar salvar os meninos. Ele é o verdadeiro herói do filme, né? Pra mim é. Ele e o Rock Dennis são os caras esquisitos mais amados de todo mundo. Isso. Porque... É. Perosso. Pra mim, o que me lembra Goonies é aquela cena lá quando eles jogam o gordo junto lá com o Slot e ele fala, chocolate. Aquela cena aí me lembra de, cara, quando falou Goonies, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa cena aí. Mas assim, é aquela coisa, eu não posso dizer nem que eu gostei nem que eu odiei, muito pelo contrário. Mas... Essa frase... Que filósofo, velho. Eu não posso dizer nem que eu odiei, nem que eu gostei, muito pelo contrário. É um filósofo, velho. Falei? Vocês não queriam chamar o Bruno? Olha aí, ó. Falei que ele era legal. Essa frase... Se um dia a gente for fazer uma camisa, vai pra camisa, cara. Cara, vai. Olha aí, que filósofo. Eu não, cara, posso dizer Bruno... que eu gostei, nem que eu odiei, muito pelo contrário. Raramente, frequentemente, ele gosta de todos os filmes que assiste. É, olha, filósofo, cara. Nossa senhora, adorei essa. Muito bem. Não, falando sério mesmo. É aquela coisa, eu acho que assim, é como foi falado, é um filme mais pra criança realmente. É uma coisa que não é um filme que me atrai. Né? Eu sei quando até o Calaveira ali comentou comigo ali que eu ia participar e tudo mais, e falou do Goonies, eu fiquei primeiro meio assim. Né? Eu pensei, pô, um filme desse tipo, é filmezinho, mas não me interessou a princípio. Mas lógico, tem a sua questão ali meio. Não, tudo bem, você pode. Desconecta ele aí, ô Miotti. Não vamos chamar esse filho da puta, não, cara. Pô, que isso, cara? Tu tá participando, tá pegando banho que tá participando, tu ainda quer escolher o filme? rapaz! Não, eu não gostei do filme. Quando ele me chamou, eu até fiquei assim. Não. Pô, caraca, bicho, você só tá se complicando, bicho. Eu acho melhor tu calar a boca, cara. Miote. A melhor cena pra mim foi a apresentação dos personagens. Desde a hora do gordo na lanchonete, vendo a perseguição dos carros, que já mostra ali que é esculhambado. A cena toda ali da casa, que os Goonies estão chegando na casa, se apresentando. Eu gostei do jeito que foram apresentados. Principalmente com o Data. Olha só o que acontece. O cara vai descer, não avisa pra ninguém. Tá descendo lá com aquela cordinha lá naquele negócio que ele inventou. A janela tá fechada. E por acaso os amigos veem ele descendo aquilo ali e abrem a janela. Imagina se não tivessem visto. É, ia ser trágico. Não é uma coisa esquisita? Caralho, velho, eu não acredito que você gosta dessa cena, Miotti. Eu gosto dessa cena por causa disso. Caralho. Gente, vocês não entenderam. O Miotti gosta dessa cena pela verossimilhança. Isso! O que aconteceria com uma pessoa se batesse com a cara no vidro? Sangue! O Miotti, ele gostou, ele falou assim: cara, olha que tensão. Olha que tensão, um japonesinho, né, que não fala inglês direito, descendo pela cordinha, ele vai bater com a cara no vidro e na hora ele vai... E abre a janela. Cara, isso é deixar o público na ponta do sofá. Calaveira. Cara, a melhor cena do filme, pra mim, é na parte em que aparece a vagaranha de blusa molhada. Falei mesmo. Aí, olha só, ainda fala de mim. Puta Hã? Que pariu, ninguém percebeu isso, só você. É a melhor cara, cena do filme. Desculpem se vocês prestam atenção em trilha sonora, entendeu? E presta atenção em... Ah, porque a caverna parece o Chapolin Colorado, não gostei. Cara, eu reparo das mulheres, eu sinto muito. Desculpa, Camila. Desculpa, querida, pela mas eu tô sendo sincero, cara. Nossa, entendeu? Adolescentes de blusa molhada são o meu calcanhar de Aquiles, não posso fazer nada. Puta que pariu, velho. Falou, velho. Adolescentes de camiseta molhada, Justiça Federal... Batendo na nossa porta! Puta que pariu, cara! Cara, a vida nos anos 80 era muito louca, bicho. Eu me lembro que eu tinha meus tenros 8 anos, que é quando eu comecei a me entender por gente. Cara, tinha uma pizzaria aqui do lado, que inclusive, vou contar até essa história outro dia, mais pra frente, como é que o Jurassic Cast nasceu. Estávamos Miotti e eu comendo um pedaço de pizza. Aí na frente tinha o cara que o cara guardou lá como lembrança. Olha que bonitinho, cara, um cigarrinho de chocolate. E quem que tava na foto do cigarrinho, cara? Olha só, um escurinho. Os caras atribuíam a culpa ao negro o fato de você tá usando fumar cigarro de chocolate, cara. Olha que loucura. Aí surgiu o Jurassic Cash. Olha o que ele falou agora, tá viu? É, pois é. Aí surgiu o Jurassic Cash daí. Aí você olhou... Peraí, para tudo. Você olhou na caixa de lápis de chocolate, cigarrinho de chocolate, a foto do neguinho... E aí você falou... Vamos fazer um podcast. É isso que você fez, cara? Vamos... Aí o Miotti falou assim... Porra, vamos chamar o Brunão. Era uma coisa de louco, cara. Nossa, década de 80... Eu gostei de ter... Outro dia eu fui boa. Levar... Oi? Cala a boca, porra. Tá bom, fala, vai. Outro dia eu fui... O bicho não para, velho. Caralho, tá com o rabo ligado na tomada. Tava na década de 80, cara. Ele é pior que gerador de Lero Lero. Puta que pariu, o bicho liga o rabo na tomada. Mata, e vai, deixa ele falar. Caralho! Só que o Michael Jackson não usou o banheiro dele. Mas a irmã dele usou. É. É, a irmã dele usou. Cara, você é. Quer. Ô, cara. Michael Jackson, você quer coisa mais louca que o Michael Jackson? Cara? Caralho, é, deixa eu falar, filha da puta! Fala. Alguém aí muta o microfone dele. Vou mudar aqui. Porra, vou mudar. Derrubar ele. Derruba o Manoel. Vou derrubar ele da conversa. Vai, bota aí. Porra. Cara, que aventura, bicho. Que aventura, cara. E, porra, andar de bicicleta, ir na praia, pegar pedrinha e tacar no vidro de alguém, cara. Isso é aventura, bicho. Cara, tem lá. Bicho, tu nos seus 20... O que esses goonies... O que esses goonies... que esses goonies fizeram antes desse filme? Eles eram os goonies. Tá, e que porra era goonies? Era tipo um clube. Cara, clube da luta, é eu isso? Eu não sei, mas eles eram... Eles eram famosos, porque todo mundo na cidade conhecia eles. Ó, os goonies! Sim, tudo bem, mas venhamos e convenhamos que não é muito difícil ser conhecido naquela cidade, né? Que cidade que tem 5 casas, né? A cidade tem 5 casas e 2 ruas, bicho. O nome da cidade é Astoria. Astoria. Cidade de Astoria. Astoria. E fica onde? Na costa americana. É, na costa... Aonde? De Neverland. Sei lá, velho. Você tá muito chato hoje, Bruno. Cara, hoje eu tô aqui só pra destruir. Sei lá, onde é que fica aquela merda? Eu não vim construir, cara. Que diferença faz também, porra? Não, o que eu tô dizendo é isso, cara. Os Goonies nunca fizeram nada. O máximo... Eles eram arruaceiros do caralho, esses moleque, filha da puta. Que fica... arranhando o carro do bando vizinho. Bando de delinquente juvenil, né? Filha da puta do gordo. Ficava me passando trote pra polícia, cara. Cara, é muito louco aquilo, né? Cara, entendeu? Esses moleques eram os arruaceiros do cacete, entendeu? Então, assim, ah, era uma coisa boa ter acabado com aquela cidade. Que ia acabar com aquela bagunça daqueles moleques, entendeu? Cara. A Camila tá. A Camila vai me dar um follow, cara, no Twitter. Vai me nenhum. Dar block no Twitter. Vai me dar um block, cara, no Twitter hoje. Mas eles não acreditavam no mapa, eles achavam que era tudo uma fantasia e que aquilo não existia. Tanto é que o Brandon fala, não, isso aí é a história que o pai conta pra você dormir. Quando eles eram moleques da nossa idade, todo mundo conhecia essa história de Willy Caolho, mas era fantasia, ninguém nunca achou tesouro, blá blá blá. Não, eu vou corrigir, peraí Camila, ele falou assim... Isso aí era a história que nosso pai contava pra você dormir, sua bicha adotada. Sua bicha adotada, exatamente. Agora sim. Agora ficou ruim, entendeu? Agora ficou ruim. Rapidão, brincadeira, tá, bicho? Aqui a gente... Ah, tranquilo. Tá, não... Isso vai entrar, não tem não jeito. Não leva mal, não. É, assim, vai entrar porque, pô, é o que vale a pena. Mas assim, você desculpa qualquer coisa aí, eu não tô só de brincadeira, tá? Não, nem te esquenta com isso, nem tô de sacanagem. Ah, então tá, então vai. Quebrou o clima total, ficou todo mundo naquele climão maldito agora, aquele sem graceira, nojento. Porra, devia ter pedido desculpa depois, né? Puta que pariu. Sempre tem um filho da puta. Né? Sempre, velho, agora ficar aquele climão, não, beleza. Ele nem tinha se ligado, agora ele ficou puto. Ele nem tinha se ligado na época, na hora. Ele agora que ele... Ah, não, beleza. Agora que você falou, eu vi que vocês estavam me sacaneando mesmo. Cara, você quer... A gente tá indo tão longe que agora eu vou mais longe ainda. Eu sempre confundi, claro que num nível de tolerância, Cyndi Lauper com Boy George. Porque eu acho a mesma coisa. Ui! Cara, é a mesma cara, bicho. Né? Aquela mesma cara andrógena, porque a Cyndi Lauper você também não sabe se é um homem... Ou se é uma mulher, meio homem também, né? Ah, não, e eu achei legal foi uma vez falar assim, Boy George assumiu que é gay. Eu falei, porra! Demorou. Tell me something new, né, cara? Ainda não sabia até hoje. Que não tinha explicado que quem gosta de homem é gay, né? Ele achava que era, sei lá, hétero. Não, eu sou hétero, sou hétero. Aí ele fala, não, quem gosta de homem é gay. Ah, é? Ah, não, então eu sou gay. Eu não sabia. Caraca.